Fecheiro 38, página 377, capítulo 19. Na manhã do dia seguinte, Milene sentou-se no banco traseiro do BMW e deixou-se conduzir pelo Senhor Frutuoso rumo à casa do tio Ludovice. Ao lado, as árvores corriam, como se as suas raízes tivessem eletricidade, o céu como se fosse ilusório e inumano, e o mar distante e inalcançável, seres e casas rolando sobre o chão. Naquela hora da manhã, pareciam-lhe pedaços de pássaros pesados que não conseguissem voar. Mas naquele momento não tinha nada a ver com o que seguir ao 15 de agosto, quando ficar em estado de choque. Porque desta vez eu não vou ficar em estado de choque. Mesmo que eles saibam de tudo, eu vou responder como uma pessoa forte, muito mais forte do que eles. E como eu vou dizer a verdade, nada me pode acontecer. Milene acomodou-se dentro do carro e encarou a realidade. A realidade resumia-se a um céu escancarado de lés a lés, muito alto, como se a terra não ocupasse lugar. Renta ao rodado, as bermas eram estreitas ruas em forma de vereda, ladeando as casas, guardadas por barreiras de segurança. E se ela, ali dentro, se unia à matéria do assento, era para dali a minutos ter coragem para enfrentá-los. Seus velhos, seus totós, sua cambada, vão, vão. De resto, Milene não sabia de nada. Milene não sabia que as principais estradas de Valmares tinham começado a ser vigiadas por patrulhas de polícia desde a noite anterior, estando o trânsito a ser controlado desde as 7 da manhã. Tratava-se da inauguração de um complexo desportivo que incluía ginásios, pistas de corrida e salto, cortes de ténis e uma piscina olímpica, dois lagos naturais no meio da relva, um posto de observação de aves e ainda o lançamento da primeira pedra de um instituto de solidariedade para velhos e órfãos. Embora o que se inaugurasse verdadeiramente fosse uma nova urbanização, palavra que tinha deslizado do seu significado de origem até designar uma massa habitacional composta de cerca de 1000 casinhas enganchadas umas nas outras, escorregando pela falésia abaixo. E era isso, essa enfiada de minúsculas habitações expostas ao sol como cascas de moluscos gregários, cuja parte mole ainda faltava encontrar e para o qual era necessária uma movimentação de vulto, que se estava a inaugurar com uma maratona internacional. Àquela hora, seriam umas 8:30 da manhã, já os maratonistas corriam, depois de ter sido disparado o tiro de pólvora seca e o terreno em volta ter estremecido sob o impacto da largada humana. O percurso havia sido delimitado por fitas brancas, palavras de welcome e benvenuto, e outras faixas semelhantes, dizendo o mesmo em outras línguas, tinham sido dispostas por toda a parte. À beira das ruas, transformadas em pista, havia magotes de gente por aqui e por ali, para ver o grupo compacto deslocar-se, ainda folgado. E a presença de câmaras e carros de reportagem agitava por completo os curiosos, enquanto as patrulhas da polícia desempenhavam com normalidade a sua tarefa. Tendo assumido o seu papel de ferocidade própria para a ocasião, os agentes dirigiam o trânsito com gestos de grande firmeza, fazendo movimentos de mando com braços a que faltava ginástica. Observados de longe, dir-se-ia que faziam gestos obscenos ao mandarem seguir ou parar. De caras fechadas, trancadas por dentro, exerciam em pleno uma autoridade que deveria ter tido aqueles exatos traços desde sempre. E por isso, por reconhecimento ancestral, proporcionava tanta felicidade a quem a exercia e a quem de boa vontade a aceitava. Aliás, os poucos que desobedeciam e refilavam também pareciam contentes. Gente que em geral não via polícia durante vários meses podia agora gesticular em frente de alguns agentes, de súbito visíveis, dispondo da grande oportunidade de gritar a plenos pulmões, como estava acilizada em alguns minutos de vida. Gritavam impropérios gravosos, palavrões que em geral só costumavam sair de boca de pessoas durante uma zaragata aberta ou antigamente, quando era preciso lutar contra a teimosia dos animais de carga. Foi assim que Milene ouviu dirigirem-se-lhe insultos, a ela e ao Frutuoso, como se dentro do carro os dois juntos fossem faces da mesma moeda. Seu chulo, seu escravo, e tu aí, minha cabra repimpada, vai-te cozer, vai-te catar. Era o mínimo que tinham ouvido quando o BMW Anthracite, depois de atravessar as barreiras de segurança, começara a rolar pela pista reservada aos maratonistas, com a cumplicidade de polícias, cujos gestos, para a esquerda e para a direita, se assemelhavam a borregadas. Mas Milene não sabia de nada. Só sabia que a tinham ido buscar às 9 da manhã e agora ali ia, entregue ao assento, a pensar nos tios e na forma como iria enfrentá-los. Aliás, o senhor Frutuoso, que conduzira a uma velocidade louca ao longo daqueles 15 quilómetros em que a via rápida servia de pista, ainda não lhe tinha dirigido palavra. Foi só no momento em que tomaram a estrada secundária que conduzia ao condomínio Atrium que ele lhe disse: o senhor engenheiro sentiu-se muito mal na abertura da maratona. O motorista não lhe falava desde o dia em que ela se tinha escapado pelo campo fora. No entanto, tinha ido arrancá-la à cama, meia hora atrás, tocando furiosamente à campainha de Vila Regina. E depois, quando ela aparecera na varanda, havia-lhe dito: tenho ordem para levar a sobrinha da senhora Dona Ângela Margarida. Como se, ao falar com ela, se dirigisse a uma terceira pessoa. Logo nesse primeiro momento, Milene tinha pensado que a sua relação com Antonino fora descoberta. Que Antonino tinha razão. Se fôssemos transparentes, se fôssemos invisíveis. E havia-se preparado mentalmente, ultrapassando o efeito do estado de choque. Isto é, se a tia Ângela Margarida e o tio Ludovice lhe perguntassem se era ou não verdade, ela iria levantar-se e dizer o pior de que era capaz, para cortar pela raiz qualquer hipótese de discussão. Ela diria: seus totós, seus velhos, sua cambada, vão meter-se na vossa vida. Eu adoro ele. Já fui milhares de vezes beijada. Tenciono fazer amor com ele, assim que ele consinta. Vão, vão. E como de regresso não iria dispor de viatura, tinha imaginado um longo percurso a pé para libertar a sua raiva. Mas, ao aproximarem-se dos territórios disciplinados do condomínio Átrio, cuja entrada apresentava um frontão triangular e um tritão de rabo enrolado, o motorista resolvera adiantar aquele novo detalhe, inesperadamente. Ao abrir-lhe a porta, o Frutuoso até a tinha avisado: cá por mim, não sei o que se vai passar. É que o senhor engenheiro sentiu-se muito mal. Não seria então o caso de Antonino? Seria outro caso? A certeza, Milene só a teve quando subiu o elevador e entrou no duplex dos tios Ludovice. Entrou no salão. Nada do que via poderia estar relacionado com a pessoa de Antonino. E o que se via eram os pertences do tio espalhados pelo espaço considerável daquela sala. O casaco castanho encontrava-se pendurado numa cadeira, a camisa e o cinto numa outra. E no chão, junto de uma porta, como se eles mesmos fugissem desencontrados, estavam os dois sapatos. Também as meias deveriam ter sido retiradas à pressa, porque jaziam, amarrotadas e caídas, cada uma para seu lado. Enquanto isso, o próprio tio encontrava-se estendido em cima de um sofá espanhol de baixo espaldar, a que haviam sido retiradas as almofadas. Um aquecimento suplementar havia sido colocado perto do tio e os dois pés, descalços, sobressaíam das calças, nus e magros, parecendo duas tábuas de passar ombreiras. O tio não estava morto. Ao lado encontrava-se a tia. Aliás, a tia Ângela Margarida dispunha de um recipiente com um líquido onde nadava um pano branco e sobre uma banqueta havia várias bisnagas. De uma delas, a tia fazia sair um gel com o qual untava os ombros e o peito do tio. Aparentemente tratava-se de uma fricção e Milene calculou que o tio, Rui Ludovice, estivesse apenas profundamente cansado. Andava sempre a dizer que cada dia dos seus era uma ópera romântica e que o próprio mundo autárquico se assemelhava a uma pintura de Bruegel o Velho, onde as realidades mais inocentes vinham sempre acompanhadas de peixes-lua e ovos de serpente, a fim de lhe darem conta de qualquer sonho de paz. Cansado, com razão, da diversidade de assuntos, que ia da responsabilidade pelas filarmónicas, seus bombos e pífaros, até ao tratamento de dejetos, humanos e animais, passando pela elevação de vilas a cidades e pela transformação de areais desertos em estâncias turísticas de bandeira azul. Cansado. Por certo que o tio, Rui Ludovice, havia tido um golpe de cansaço. E Milene tinha ficado a ver o tio e a tia naquela posição, no meio do grande salão de duplex com janela panorâmica, diante da qual se avistava o oceano, com o seu nulo tráfego, e não sabia o que pensar. Sob a massagem da tia Ângela Margarida, o tio parecia cada vez mais aniquilado, mas não para morrer. Os pelos do seu peito, onde já havia fios brancos, subiam e baixavam a um ritmo que a ela lhe parecia normal. Ela já tinha dito bom dia e ninguém lhe dissera nada. Então, porquê tinham chamado? Para quê? Mas o tio deu pela presença dela e abriu os olhos. Tudo se esclareceu. Era como se, entre o último momento em que Milene tinha visto o tio Rui Ludovice, naquele dia em que se zangara com ela por causa da Guernica feita aos pedaços, e aquele mesmo instante não tivesse havido intervalo. Mal ele abriu os olhos, ela percebeu que o tio continuava sob o efeito do mesmo estado de cólera. Uma cólera ativa, que fazia mover-lhe as pupilas e as pálpebras, como se os olhos do tio ardessem. Percebia-se que toda a força da ação que havia no tio tinha passado a concentrar-se apenas nos olhos, melhor dizendo, no olhar. Milene ficou com medo. Bolas, disse ela recuando um passo. Mas a tia fez-lhe um sinal de sentido contrário. Fala aqui com o teu tio, por favor. O tio tinha feito menção de se levantar. A tia não deixava. A autoridade de mulher juntava à de enfermeira. Via-se que o tio dependia de ambas. A tia Ângela Margarida, a autoridade, disse muito depressa. Fala aqui. Ele está muito cansado e tem de sair dentro de meia hora por causa da maratona. Tem de estar presente no ato de cortar a meta. E ainda aqui está. O tio tem uma suspeita e quer que tu a desfaças ou confirmes. Milene tinha começado a sentir o duplex andar à roda. Para responder à situação de Antonino, estava preparada. Sabia o que dizer, mas só para isso, para mais nada. E o tio, a soerguer-se no sofá e a olhar para ela, com aquelas luzes nos olhos, aquela cólera desenrolada. Sem mais nem menos, ele perguntou-lhe. Ouve lá, lembras-te ou não do que aconteceu no dia do enterro da tua avó? E voltando a deitar-se e a entregar-se de novo às mãos oleadas da tia Ângela Margarida, fechou os olhos. Ficou só ouvidos. Era a cabeça do tio Rui Ludovice a ferver. Os ouvidos do tio abertos sob o cabelo basto, seu rabicho afastado do pescoço. Ela olhava para ali para ganhar tempo. Na sua cabeça as coisas demoravam a tomar o seu lugar. Isto é, de novo, voltavam àquele assunto que eles nunca mais arrumavam e de que ela já não se lembrava, ou só se lembrava com um grande esforço, um esforço tão grande que naquela hora da manhã, ainda em jejum, lhe provocava náuseas. Milene disse para a tia, tia, desculpe. A tia respondeu-lhe, lembra-te do que te puderes lembrar, do que não puderes não te lembres. Vá, o teu tio meteu na cabeça que precisa de se desenvencilhar da dúvida que o assalta antes do fim da maratona, por causa de pessoas que lá vão estar e a quem apertará ou não apertará a mão dentro de meia hora. Responde lá ao que o tio perguntou. O que aconteceu naquele dia? Já te disse, respondeu Milene, incapaz de continuar. Depois concentrou-se. O tio, de olhos fechados, a tia, à espera, ainda sentia náusea, mas disse: pronto, foi assim. Eu estive várias horas sozinha na igreja de São Francisco. Estive só com a avó e com as flores. Ninguém aparecia. A certa altura, apareceu uma mulher com os buchos das pernas quadrados, um homem e o padre, já vestido e preparado. Depois é que eu entrei no carro funerário, no meio das flores, conjuntamente com o corpo da avó. A avó já lá não estava. Fomos para o cemitério e só havia jazigos e ciprestes e campas, e eu ali com eles, sozinha. Ninguém me disse nada. O corpo da avó entrou lá para dentro, mas ela já lá não estava. Milene tinha deixado de se sentir muito mal. Já se lembrava de tudo. Não tinha comido nada, mas lembrava-se. João Paulo costumava pedir-lhe que falasse rápido, que pensasse apenas no que tinha a dizer e não no efeito das suas palavras. Ainda bem que o tio Rui mantinha os olhos fechados, porque assim ela só olhava para os ouvidos do tio, para as bordas do pavilhão onde os pelos haviam sido recentemente cortados. Não pensava no tio, só nos ouvidos e no corte dos pelos. Mas o tio seguia as palavras dela e ela teve a certeza, porque ele se soerguia de novo. Milene fez um esforço redobrado para só pensar nas feições do tio, sobre as quais a cólera não era visível. Volta atrás, por favor. O que aconteceu na igreja? O que fez o prior? Os olhos dele, descidos. Benzeu-se e falou. O que é que falou? O que é que disse? O que é habitual um padre dizer? E depois? Depois começou a pregar. Era como se estivesse lá uma multidão. Ele deveria gostar muito da avó Regina. Defendia a avó, mas ela já lá não estava. Os ouvidos do tio ofereciam-se de lado. E Milene falava diretamente para dentro deles, evitando a interferência dos olhos, bem como dos cabelos luzidios do tio. O padre falava, falava. Eram para aí já umas 3 da tarde. E eu naquilo. Como agora mesmo, eu não tinha comido nada. Já comes, disse a tia. Anda aí a maratona a correr e o teu tio aqui. O tio sentiu-se muito mal. Desculpa lá, fala lá com o teu tio. O tio perguntou. Diz-me, Milene, ele só falou ou também leu? Ele leu. E depois falou a propósito do que leu. E o que leu ele? Já disse. Se não disse, preparei-me para dizer e ninguém me quis ouvir. Agora até já estou esquecida de muita coisa que aconteceu, porque eu fiquei em estado de choque. Mas disso lembro-me bem. Ele leu o Juízo Final. Tu tinhas dito que era o livro da sabedoria e agora dizes uma coisa diferente. Milene irritou-se. Ufa, eu já começo a estar pelos cabelos, tio. Eu disse, se é que eu disse, e se alguém me ouviu, que ele disse assim: livro da sabedoria, Juízo Final. O engenheiro Rui Ludovice deixou-se cair sobre o sofá. Mas não era por decepção, era por alento. A prova é que pediu à tia, que mantinha as mãos bastante untadas, que alcançasse a Bíblia. Angelita, vai à estante e traz a Bíblia. Eu tenho um feeling que não me engana. Traz lá, abre lá essa passagem. Eu acabo de ver o olhar dos gajos a desviarem o olhar do meu. E de repente tive o feeling, eu percebi tudo. Eu só quero confirmar. Entretanto, a tia tinha-se desembaraçado do gel e havia feito descer da estante uma grande Bíblia, ricamente encadernada, que nunca deveria ter sido aberta por causa da configuração dos fitilhos ainda dobrados. A tia não se dava com aquilo. O tio disse para a tia: é como um dicionário ou uma lista telefónica. No todo, procura-se a parte e dentro da parte a rubrica ou a palavra que se quer. No caso da Bíblia, procura-se também o versículo. Mas a tia não dava mesmo com o livro que procurava e passou ao tio. A tia ia dizendo: ainda perdes o corte da meta por causa dessa tua ideia fixa. Ainda perdes. O tio folheava a Bíblia de um lado para o outro. Era um volume descomunalmente pesado, de um lado para o outro. Mas já tinha encontrado o livro da sabedoria. Teve de colocar os óculos para achar o juízo final. Ali estava. Reclinou-se. Entregou o grande livro aberto, mais ou menos a meio, o livro escachado. O tio disse, fechando os olhos, aliviado, pelo menos, por ter encontrado a fonte. Disse, na direção de Milene, a nossa prima Milene. És capaz de reconhecer se ele leu ou não isso que dizes? Milene não queria comprometer-se. A nova prova trazia-lhe a náusea outra vez. Sentia-se metida numa teia. Percebia que à sua volta havia forças que gravitavam furiosamente, as quais ela não dominava nem via. Como ela não respondesse? O tio Rui pediu à mulher, lê, e ela confirmou não. A tia, antes de pegar no enorme volume aberto ao meio e começar a ler, acrescentou, Milene, não precisas de falar. Quando reconheceres qualquer palavra, qualquer frase, levantas o braço. É assim que eu faço com os doentes na clínica. Menos esforço que isto não há. E tinha começado a ler. Então, com grande confiança, o justo levantar-se-á em face daqueles que o atribularam e desprezaram as suas obras. Lembras-te disto? Milene não tinha a certeza. Ela continuou a ler, a ler. O tio, de olhos abertos, à espera que ela levantasse o braço. Ela não levantava. Quando a tia leu, erramos pelos desertos sem caminhos e ignoramos o caminho do Senhor. Ela levantou o braço. Mas não tinha a certeza. Só levantou o braço firme quando a tia começou a ler. Tudo isso desapareceu como a sombra, como uma notícia que passa, como um navio que vai. Aí, Milene pôs-se de pé. Sim, ele leu isso mesmo e foi sobre isso que falou. O tio Rui Ludovice retirou a Bíblia das mãos da sua mulher. Eu sabia. Ela já confirmou. O tio lia em voz alta, apressadamente galgando as linhas. O tio leu. Os raios partirão como setas bem dirigidas. Milene, levantada. Tio, ele fez o sermão sobre isso. Só eu estava lá, mais as flores e a caixa fechada. E o sol entrava por ali dentro, que até fazia calor. E ele falou sobre os raios que haveriam de partir, todos aqueles que desfaziam a vida das pessoas justas e boas. Se não neste mundo, então no outro. Mas disse que era melhor ser neste mundo, para depois as pessoas terem tempo de ler o sentido das suas vidas e se salvarem. Os raios partirão como setas bem dirigidas, tenho a certeza. Milene não tinha comido nada e falava sobretudo para dentro dos ouvidos do tio, agarrada à lembrança da realidade que vinha ter com ela. Mas viu a tia e o tio a fixarem-lhe o rosto como se a aprisionassem. Tens a certeza? Sim, tinha a certeza. Não tinha a certeza sobre o local onde a avó havia ficado, mas sobre o sermão do padre, isso tinha. O tio Rui pediu à tia que alcançasse o dossiê atinente àquele acontecimento de agosto, o que deveria ser um assunto central na vida deles, porque um monte de folhas recortadas estava logo ali à mão, numa gaveta do móvel. A tia entregou ao tio Rui o molho delas. Ele leu em sussurro algumas passagens que estavam sublinhadas e, em voz alta, leu parte do comentário. Leu, enojado. É mais ou menos por aqui. Todos os seus familiares se encontram a passar férias, não só fora do país, como longe da Europa, tendo declarado a sua sobrinha que não sabe bem se no Japão ou na China, etc, etc. Comentários bem depreciativos. São feitos por colaboradores próximos, que entretanto encerraram as instalações camarárias. Fala-se de grande falta de humanidade e de respeito, já que Regina Leandro foi figura proeminente na atividade industrial. Aqui está. Setas bem dirigidas contra quem abandona os seus. Se abandona os seus, como não abandonará os simples, que não lhe são nada? Em pleno agosto, a notícia do acontecimento teve o efeito de um raio desferido contra o coração de todos aqueles que ainda depositavam confiança na sua administração até ontem. Diz-se, o tio, a repetir aquelas linhas, revoltado, emocionado. Pois aqui está, eu sabia, esta prosa barroca, toda às curvas e contracurvas. Afinal, era da autoria deles. Foram eles que tramaram tudo, desde o início. O tio relia a passagem das setas e dos raios, com o alvoroço de quem descobre uma teoria revolucionária, próprio de quem confirma que o mundo se organiza como uma grande intriga, sem mistério algum. O tio Rui Ludovice, engenheiro autarca, sentado no sofá espanhol a descobrir o cerne da maldade do mundo, com o desgosto de quem faz uma incisão na carne e encontra um tumor maligno. O tio tinha ao lado uma pilha de jornais daquele mesmo dia, a que deu um ligeiro piparote, certamente muito mais forte do que deveria, pois matutinos e semanários, já lidos e sublinhados pelo assessor de imprensa, desandaram e espalharam-se pela sala. No entanto, uma luz tinha-se acalmado no olhar do tio. A voz também. O tio dirigiu-se a Milene. E depois, durante o enterro, lá no cemitério, ninguém te disse nada? Milene concentrou-se outra vez. Sim, ela lembrava-se que lhe haviam perguntado qualquer coisa, a que não tinha respondido em voz alta. No entanto, se fosse repetir o que tinha pensado e não se lembrasse daquilo que o padre e a mulher dos buchos quadrados tinham dito, ficaria mal colocada. Milene disse: Não me lembro de mais nada.